Capítulo 14. Eu venci. A promessa de Deus através do túmulo vazio. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:15. Na primeira manhã de Páscoa, o denso silêncio que separa o domínio dos mortos do mundo dos vivos foi subitamente rompido. Gilbert Bellizikian. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 Coríntios 2:14. Seu nascimento. Palavras do rei Herodes sobre o nascimento de Jesus. Mateu. Há lugar apenas para um rei neste mundo. Número de líderes religiosos que criam no nascimento do Messias em Belém. Zero. O tipo de pessoas que acreditavam. Alguns reis magos, pastores que trabalhavam no turno da noite e um jovem casal prestes a ter um bebê, sem nunca antes haverem tido contato sexual. A recompensa dada a José e a Maria por terem trazido Deus ao mundo. 2 anos no exílio, aprendendo a língua egípcia. Este foi o princípio do movimento cristão. E estes foram anos calmos. Seu ministério. O comentário nas ruas da cidade natal de Jesus, quando ele declarou ter sido enviado por Deus. Que família estranha. Você já viu o primo dele? A reação dos amigos da cidade. Apedreje-o. A opinião de seus irmãos. Tranque-o. O número de discípulos recrutados por Jesus, 70. O número de discípulos que o defenderam das autoridades, 0. A avaliação dos seguidores de Jesus, encontrada na seção editorial em Jerusalém. Um grupo de desempregados. O número de leprosos, cegos e aleijados curados por Jesus. Incontáveis. O número de leprosos, cegos e aleijados curados por Jesus que o defenderam no dia de sua morte. 0. Sua morte. A opinião popular sobre Jesus antes que ele limpasse o templo. Será que ele vai se candidatar a algum cargo? A opinião popular sobre Jesus após ele ter limpado o templo. Vamos ver se ele corre rápido. A decisão do concílio judaico. Cravos e espinhos. A conversa nas ruas de Jerusalém após a morte de Jesus. Ele deveria ter permanecido no ramo da carpintaria. O número de vezes que Jesus profetizou que ressuscitaria 3 dias após sua morte. 3. O número de apóstolos que ouviram a profecia. Todos. O número de apóstolos que aguardaram junto ao túmulo para verificar se ele cumpriria sua promessa. 0. O número de seguidores que acreditaram na ressurreição antes que ele ocorresse. Faça as contas. As chances que um apostador teria dado um dia após a crucificação sobre a possibilidade do nome de Jesus ser conhecido no ano 2000. Eu diria que há mais chance de que ele ressuscite da morte. Seu movimento. A resposta oficial dos líderes judeus sobre os rumores da ressurreição. É claro que eles dizem que ele está vivo. O que mais poderiam dizer? A verdadeira resposta dos líderes judaicos para a ressurreição de Jesus. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6:7. A decisão dos líderes judeus sobre a igreja. Se este conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Atos 5:38-39. A resposta da igreja. Estava crescendo o número dos discípulos. Atos 6:1. A resposta oficial dos líderes judeus sobre a conversão de Saulo. Boa saída para um ex-fariseu. Dentro de alguns meses, ele estaria preso. Então, o que faria? Escreveria cartas? O que Saulo, também conhecido como Paulo, compreendeu que seus antigos colegas não compreenderam? Deus deu Jesus como um caminho para perdoar os pecados. Romanos 3:25. O movimento continua. A crença do filósofo Voltaire, a Bíblia e o cristianismo acabariam dentro de algumas centenas de anos. Ele morreu em 1778 e o movimento continua. O pronunciamento de Friedrich Nietzsche em 1882: Deus está morto. O surgimento da ciência, cria ele, seria destruição da fé. A ciência surgiu, o movimento continua. Como o dicionário comunista definiu a Bíblia? É uma coleção de lendas fanáticas sem qualquer suporte científico. O comunismo está diminuindo e o movimento continua. A descoberta feita por qualquer pessoa que tenha tentado enterrar a fé, a mesma feita por todos os que tentaram enterrar seu fundador, ele não permaneceu no túmulo. Os fatos. O movimento nunca foi tão forte em incontável número de cristãos. A questão. Como explicamos isto? Jesus nunca escreveu um livro, nunca gerenciou um escritório, nunca viajou mais do que 320 quilômetros distante de sua terra natal. Os amigos o abandonaram, um o traiu, os que ele ajudou esqueceram-se dele e foi abandonado antes de sua morte, mas após sua morte eles não puderam resisti-lo. O que fez essa diferença? A resposta: sua morte e ressurreição. Porque quando ele morreu, os seus pecados também morreram. Quando ele ressuscitou, sua esperança também ressuscitou. Porque quando ele ressuscitou, seu túmulo foi transformado de residência final em pousada temporária. O motivo por que ele fez isso? O rosto que você vê no espelho. O veredito após 2 milênios. Herodes estava certo. Só há lugar apenas para um rei.